E vamos agora às 21 chaves bíblicas da volta triunfal do Cristo de Deus. Vamos à chave número 4. Perseguição aos cristãos do novo mandamento de Jesus de todas as religiões e filosofias existentes no tempo do fim. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E agora Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículos 9 e 13. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de reis e governadores por minha causa, para lhes servir de testemunho. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Agora digo eu, parte desta profecia já se cumpriu nos cristãos primitivos. Foram mortos por todos os meios imagináveis, inclusive atirados aos leões na arena, nos circos romanos. Todo mundo ia lá se divertir, vendo o leão comer cristão, né? Os matarão, já mataram. E durante todo esse transcorrer dos 19 séculos. Mas os cristãos do novo mandamento, no final deste ciclo, já estarão assinalados por Deus para sobreviver à nova perseguição que vem aí. São as bestas do Apocalipse. É o anticristo, é Armagedon. Muita tragédia, a grande tribulação. Vejam que a profecia une romanos e judeus aliados contra o cristianismo do Cristo. Jesus fala em sinagogas, claro. Os romanos mataram cristãos. As sinagogas também condenaram à morte. Eles não podiam matar. Usavam os romanos para matar os inimigos do judaísmo. Mas vem aí uma segunda perseguição contra os verdadeiros cristãos. Já teve seu início na perseguição de todos contra o presidente. Quem é mais atacado e perseguido do que o irmão Zaru? Então não se iludam. Jesus diz aqui. E ainda não chegamos à grande tribulação. O anticristo ainda não usurpou o lugar que pertence a Deus. Esse anticristo, ele é muito mais poderoso do que vocês possam imaginar. Porque todos os anjos do mal vão dar o seu poder a esse anticristo. O dragão, a serpente antiga, Satanás, também vai dar todo o seu poder a esse anticristo. As duas bestas do Apocalipse estão com ele. Todos os poderes reunidos nas mãos dele. Então, pensem bem o que Jesus afirma. Olha, eu não posso explicar mais que isso. Ainda não chegamos à grande tribulação. O anticristo ainda não usurpou o lugar que pertence a Deus. Ainda não chegaram os últimos 3 anos e meio. Perseverai até o fim. Não posso dizer mais nada. Vocês vão entender, quando eu explicar a 21ª chave, Depois que acontecer aquilo, só faltarão 3 anos e meio para a volta de Jesus. Aí vocês já sabem quando será? Os últimos 3 anos e meio. Mas não posso dizer mais nada, né? Acho que já falei demais. Deus está presente.